Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Segure seu livro e dá um prado de louvor. E aí, galerinha abençoada que vai me acompanhar aqui no Gospel Hits. Tudo na Santa Paz, espero que sim. Deus abençoe a sua vida abundantemente, aonde estiver. Seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, a galera vai ser abençoada através dos melhores louvores que trazem a mensagem de Deus. Muito prazer aqui em 60 minutos na sua companhia, tem Xandelle. E eu convido a você para curtir a nossa página lá no Facebook. É só acessar aí facebook.com/redegospelhits. Deixa lá a sua participação, curta a nossa página. E a nossa primeira de hoje é com um louvor internacional, Jesus Country Glorious. E daqui a pouco a gente manda alô aqui pra galera. E só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Aumente o volume aí. No ar, Gospel Hits.

deixar de partir. Gospel Hits. Respeito e ao teu. Os primeiros louvores aqui do Gospel Hits através das emissoras de rádio e web rádio que fazem parte da nossa rede, nossos parceiros abençoados, né? Que levam a palavra de Deus aos seus ouvintes. Curtimos aqui a nova de Nani Azevedo, A Última Palavra Vem de Deus. Antes teve Anderson Freire, Primeira Essência, e Léa Mendonça, Covardia. E eu quero que você participe aqui conosco. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/redegospelhits. E quem quiser também pode acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. No final do programa, nós vamos trazer uma linda mensagem de Deus para o seu coração. Chame os seus amigos, chame quem quiser para curtir o Gospel Hits que está apenas começando. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Os melhores ouvintes e os melhores parceiros que retransmitem aí o Gospel Hits com a palavra de Deus em forma de música. Eu quero destacar aqui as pessoas que curtiram essa semana a nossa página lá no Facebook. Foi o Lucas Talmon, a gente não sabe aqui a cidade dele, mas ele curtiu, né? O Vanderlei da Click Prime de Curitiba, a Lívia Bonifácio de Miranda lá no Mato Grosso do Sul, onde nossa audiência é muito grande, né? A Sarita Rodrigues, a Nayara Rocha de Patos de Minas, Minas Gerais, e também o Isaías de Souza de Martinópolis, interior de São Paulo, participando aqui pela primeira vez. Alô galera, tudo na paz aí? Obrigado pela sintonia e que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe aí também, né? Os nossos parceiros que são as emissoras de rádio e web rádio. Já passa de 210. Graças a Deus, que venham mais. Agora vamos ouvir o Regis Danese, Meu Maior Prazer. Eu quero dedicar ao Rosiel Pereira de Arruda, de Guaíra, no Paraná, que dedica lá para sua mãe Vera Pereira, que sempre nos ouve, né, Vera? Beijão e a paz! Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Me transformou, curou todas as feridas, tirou todo o mal que havia em mim. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo lar que me deu, eu te agradeço. Quero te servir e te louvar, meu Senhor. O meu maior prazer é te louvar. O meu maior prazer é te exaltar. É estar com o Senhor em todo lugar. O meu maior prazer é te louvar. O meu maior prazer é te exaltar. O meu maior prazer com o Senhor em todo lugar. Eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Me transformou, curou todas as feridas, tirou todo o mal que havia em mim. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo lar que me deu, eu te agradeço. Quero te servir e te louvar, meu Senhor. O meu maior prazer é te louvar. O meu maior prazer é te exaltar. O meu maior prazer é estar Hits. O amor de Deus que é sem limites. Pra entender esse amor, só vivendo com Ele. Você é a pessoa por quem Jesus morreu. Olha o seu valor. Como entender? Como entender esse amor? Como medir todo o amor de Deus? Como entender sem conhecer a dor? Os cravos que marcaram as mãos e a agonia da coroa de espinhos. Preciso conhecer e desfrutar da graça que flui do seu amor. Encontrou motivos pra Gospel Hits. Só as melhores. Thank you. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone. Os melhores louvores aqui no Gospel Hits para você que me ouve aqui no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a sua vida. The Fray, You Found Me. Livres para adorar mais um dia. E Thalita Pagliarin, Amor Sem Limites. E eu quero mandar um alusão para o Alexandre Souza, que é lá de Patos de Minas, e deixou um recado aqui em nossa página no Facebook, dedicando a programação para sua esposa Elissa Rezende e ao filho da Visão, né? E a todos da Igreja Quadrangular do Pastor Rodrigo. Muitas bênçãos de Deus aí, amados. Obrigado pela participação. Também nosso alô vai lá para Vânia Fátima Ribeiro, também em Patos de Minas. Opa, nossa audiência é muito boa lá, hein? Os mineiros sempre nos prestigiando, recebendo a palavra de Deus em forma de música. Aos irmãos lá da Rádio Engenheiros da Paz, ligados no programa de Deus, e eles enviaram um abraço aqui para nossa equipe, e eu retribuo com um abraço e a paz do Senhor. O Eli Soares, que é de lá, está dedicando aqui para para sua esposa Ellen Cássia. Participação via Facebook do Gospel Hits e você também pode participar, ok? facebook.com/RedeGospelHits ou através do nosso site www.redegospelhits.com.br. Aproveito aqui para enviar um alô aos irmãos da Maranata Gospel em Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, recebendo as bênçãos de Deus através dos louvores do Gospel Hits, muita paz, muita saúde, muita alegria, né? É muito bom a gente ter comunhão com Deus, porque Ele vai na frente. O crente é o seguinte: quando ele cai, ele tem força para se levantar. E aqueles que não estão em Deus? É complicado, hein, meu irmão? É muito complicado. Por isso, sempre tenha essa comunhão com o Pai Celestial. E no Gospel Hits, vamos continuando. Eu quero mandar um alôzão abençoado ao Elias Roberto de Recife, em Pernambuco, ao Eli Soares de Patos de Minas, em Minas Gerais, ao Leonardo Rodrigues em Belo Horizonte e para Simone Flora de Recife, em Pernambuco. Deus esteja com cada ouvinte neste momento. E vamos com o louvor de Davi Sasser, Me Rendo. Eu quero oferecer para Micaele Gomes, de Recife, no Pernambuco, ao Júlio César Pedroso, que oferece para sua esposa Elaine, e a todos os ouvintes de Guaíra, no Paraná. Os maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Eu quero ser quem eu sou quando ninguém está me vendo, Deus, aqui. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Santo, Santo. Gospel Hits. Eu vou ao teu encontro, preciso me esconder em ti pra vencer o vento. Da montanha, o teu esconderijo refrigera o meu coração. Descubro em Deus poder pra guerrear. Me salvar, eu te louvarei, Senhor, e sei que me ouvirás. Guardado estou, amado sou. Da montanha, no teu esconderijo, ó Pai, refrigera o meu coração. Descubro em Deus poder pra guerrear. Em Deus, guardado estou, amado sou. Você é amado, você está guardado, você está coberto com o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nossa aliança, o sangue da nossa vitória. Aplauda Ele. Aleluia. Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. A refuge os últimos louvores aqui no Gospel Hits com Rebecca St. James, I'm Right I Got, e Kleber Lucas, Vou ao Teu Encontro. Eu só quero pedir perdão aos irmãos aí pelo meu inglês, né? Se você entende de inglês, sabe que não sei pronunciar muito bem, mas valeu a intenção, né, meu amado? O importante é curtir o Gospel Hits aí e receber a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, daqui a pouco, aliás, já tem a mensagem bíblica. Mas antes eu quero passar aqui os nossos contatos para você participar a qualquer dia aí da semana. facebook.com/redegospelhits. Você vai curtir a nossa página e deixar o seu recado lá. Quero saber a sua localização. Onde você ouve o nosso programa? No Brasil? Qual a cidade? Ou fora do Brasil? Qual o país? Qual a cidade do país? E o nosso site é o www.redegospelhits.com.br. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos especiais aos nossos parceiros, né? Que são as emissoras de rádio e o web rádio que recebem semanalmente o Gospel Hits. Esses parceiros que retransmitem o nosso programa aos seus ouvintes, levando a palavra de Deus em forma de música, levando a paz, levando a fé, levando a alegria. E eu creio que Deus vai retribuir esses parceiros e aos ouvintes que nos acompanham. Amém? Então agora a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é baseada em Mateus capítulo 21, verso 22, que diz: E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E o título da mensagem é: O poder da oração para restaurar a família. A família é um plano de Deus para a vida do homem, que não foi criado para viver sozinho. Tudo que Deus cria tem o propósito de nos abençoar e nos fortalecer em nossa jornada da fé, e a família não é diferente. A família é uma bênção em nossas vidas, porque ela foi criada para nos fornecer apoio nos momentos da dificuldade. Pois a Bíblia nos ensina que o cordão de três dobras é mais difícil de ser quebrado. Significa que uma família que permanece unida em amor não pode ser dividida ou enfraquecida. Vejamos alguns vilões da vida moderna que atacam diretamente as famílias. Orgulho, quando não pedimos perdão ou perdoamos por amor. Ciúmes, insegurança no relacionamento e a falta de confiança. Dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta para nos ajudar e não nos dominar. Tempo, deve ser administrado para que a família não seja prejudicada, e outras coisas, como excesso de trabalho, televisão e entre outras coisas, né? É muito importante conservar a família. E atenção, a única maneira de salvar nossas famílias é através da oração, pois de maneira consciente todos nós sabemos o que prejudica a família. Mas então, por que não conseguimos agir de acordo para termos felicidade e a paz nos lares? Porque não basta saber. Temos que agir e vencer barreiras espirituais malignas através do poder da oração. Lute por sua família, não se entregue. Deus tem poder para restaurar o seu lar, mas depende somente de você deixá-lo entrar em seu lar e em seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Colaboração aqui do presbítero Alexandro Tamari Martins. E essa foi a mensagem de Deus para os nossos corações. A paz.